noche que miramos e ouvimos a palavra de Deus, não há necessidade de falar o nome do ancião, do cooperador que Deus usou. Não interessa saber o nome de quem Deus usou, interessa saber que Deus falou com a pessoa. Outra coisa, a pessoa recorre ao advogado e depois diz: eu não confiava no advogado, confiava em Deus. Como? É desfazer do advogado? Se nós recorremos a um advogado, temos que confiar nele, vamos passar uma procuração. Então precisamos ver, irmão, do que se fala na congregação. Com a ajuda de Deus, irmãos, vamos ler o capítulo 6 do livro do Gênesis. Vamos começar a ler no verso 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira fará de 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado, guardiás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, meterás na arca para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil, da terra conforme a sua espécie, dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti. E te será para mantimento, para ti e para ele. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém. Glória a Deus eterno. Sim, amados irmãos, o gênero humano se corrompeu sobre a face da terra e Deus arrependeu-se de ter havido criado o homem. E aconteceu que os filhos de Deus, são contados na descendência de Adão, provindo de Enos, quando começou a se invocar o nome do Senhor. E os filhos dos homens, era contada a descendência de Caim. Bendito é o nome do Senhor, porque Caim, irmão, ficou fugitivo e vagabundo sobre a terra durante 3 gerações. Depois tomou mulher das filhas de Adão. Porque então a terra já estava povoada em diversos lugares. Bendito é o nome do Senhor. E fizeram mistura. Os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Por isso que Deus não quer mistura, irmão. O povo de Deus tem que procurar os filhos e as filhas de Deus. Tem que orar a Deus e o Senhor é aquele que prepara o seu par para todos. Como Deus mandou os animais para Noé de par em par, assim Deus sabe mandar aquele e aquela que tem que formar contigo o teu pai. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmão, o Senhor determinou destruir a terra, porque a terra corrompeu-se. Toda a carne corrompeu o seu caminho, como está nos dias de hoje. Igualzinho. E além da carne ter corrompido o seu caminho, devido à união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, nasceram gigantes, e estes gigantes prevaleciam com a força. Então a terra se encheu de um espírito de violência. Glória ao nome do Senhor. Por isto também nesta noite o Senhor nos diz a todos nós que Ele não se agrada do espírito violento. Tão determinou Deus de destruir a terra com dilúvio. Mas havia uma família, irmão, que temia o seu nome. Um homem que caminhava com Deus, está escrito. Se caminhava com Deus, é porque ouvia a sua voz. Porque naquele tempo não havia Bíblia, não havia ainda livros. E para conhecer a vontade do Eterno precisava ouvir a sua voz. Por isso, irmãos, antes da Escritura ser escrita, ouve o mandamento falado. Bendito é o nome do Senhor. Depois, na lei de Moisés, veio o mandamento escrito. E agora, na obra do Filho de Deus, na dispensação dos últimos tempos, vem o mandamento da lei do Espírito. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmão, este homem era justo, porque enquanto houver um justo sobre a terra, Deus fará com essa pessoa. O Senhor falou para Noé: o fim de toda a carne está chegado diante de mim. A terra está cheia de violência e eu desfarei os homens com a terra. Faze para ti. Vemos, irmãos, faze para ti. Não falou faze para o homem. Faze para ti. Uma arca de madeira de gofé. Farás com compartimento, abetumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás. Então ensinou como é que tinha que fazer. Deu um plano, como um engenheiro que faz uma planta de uma coisa, ou que faz uma planta de um navio. Senhor deu para ele. Falou, desta maneira fará. Tal é seu comprimento. 300 côvados de comprimento. 50 côvados de largura. 30 côvados de altura. Porque o Senhor conhecia o volume da água que tinha que vir. E conhecia também o vento que tinha que soprar. E sabia a dimensão que ele tinha que fazer para resistir à água e o vento. Deu a madeira, escolheu a madeira, porque só Deus sabe a madeira, o material que pode ser usado. E muitas coisas, os homens fazem pesquisa para descobrir, mas Deus não precisa fazer pesquisa, porque Ele criou tudo. Quem faz pesquisa na obra de Deus não é guiado pelo seu espírito, prestai atenção. Não precisa fazer pesquisa disto, pesquisa daquilo. Olha bem, irmão, está bem atento. O Espírito Santo não precisa de professor. Se você quer ensinar o Espírito de Deus, você vai acabar no Juquiri. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, betumarás por dentro e por fora. O betume é o asfalto que os homens usam agora. Deus já ensinou a Noé a fazer o betume. É o asfalto. O asfalto ligado com a madeira. Glória ao nome do Senhor. Pode pôr na água que não incha, não estufa. Não arrebenta. Farás assim três compartimentos. Por que três compartimentos? Irmão, porque toda obra de Deus se resume em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito é o nome santo do Senhor. Então uma janela farás assim e uma porta. Glória ao nome do Senhor. A porta você coloca do lado, não mandou colocar em cima, mas do lado. Glória ao nome santo do Senhor. E depois falou: eu farei contigo o meu conselho. Estabelecerei contigo, porque o Senhor queria repovoar a terra com uma semente de um homem justo, porque Deus fez sempre as coisas justas, as coisas santas e as coisas retas, fez o homem justo, santo também. Ele se corrompeu, mas o que o Senhor fez era justo, era bom. Ele viu que era bom, e quando Deus viu que era bom, Deus viu e não precisa nenhum outro ver. Glória ao nome santo do Senhor. Então, amados irmãos, disse Deus: estabelecerei contigo o meu conselho. Pensava repovoar, pensou em repovoar a terra com uma semente de homem justo. Os irmãos vejam bem que tudo isto é figura desta grande obra que Deus está fazendo entre nós. Depois o Senhor falou: virá-se duas espécies de tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie meterás na arca para os conservares vivo contigo, macho e fêmea, das aves, dos animais, dos répteis, conforme a sua espécie, virão, cada espécie virão a ti. Tu não precisarás ir buscar, eu mandarei a ti. É o que está acontecendo nesta obra. Não precisa ir buscar, Deus vai mandando todos junto a ela. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmão, não é ser assim. Apregou a salvação, falou, porque foi pregoeiro da justiça. Mas ninguém deu ouvidos, porque Deus havia já determinado destruir o mundo, destruir toda a carne. Então ninguém dava ouvidos. Bendito é o nome do Senhor. Mas Noé apregou a salvação, não só falando, mas também fazendo a obra. Preparou a arca, e a arca era testemunho de que ele estava esperando o juízo de Deus sobre a terra, e ele ser salvo dentro da arca. Irmãos, não estamos nós esperando o juízo de Deus sobre a terra? Não é o Senhor nosso Jesus Cristo a arca da nossa salvação? Irmãos, não temos nós entrado já na arca, mas ainda o número daqueles que têm que entrar, não entraram. Por isto a porta da arca ainda está aberta, bendito é o nome do Senhor. Por isto a porta da salvação ainda está aberta, porque tem que se completar o número daqueles que têm que entrar dentro dessa graça para serem salvos junto conosco. Glória ao nome santo do Senhor. Ora, amados irmãos, quando então o Senhor determinou, falou para Noé, ajunta comida, ajunta o mantimento. Toda comida que se come, ajunta mantimento, será para ti e para os animais. E Noé assim fez, conforme o que Deus lhe mandou. A ordem para nós nesta noite é esta, ajunta mantimento, bendito é o nome santo do Senhor. Nós somos muitos espiritualmente, somos, amados irmãos, individualmente muitos, mas no sentido espiritual, nós pertencemos a uma família, a família do justo. E este justo chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, quando chegou a hora do juízo, que já a arca estava pronta e o Senhor falou, agora você entra dentro, você e os animais. Irmão, começou o tempo a escurecer, começou o desespero naqueles que desprezaram a obra que aquele homem estava fazendo. E assim acontecerá com o mundo, quando começar, irmão, se ouvir que o Senhor já está para fechar esta porta. Então começará o desespero no mundo. Bendito é o nome santo do Senhor. Ora, amados irmãos, e quem é que entrou dentro da arca? Entraram os gigantes com a sua força? Entraram os ímpios com a sua impiedade? Entraram os ricos pelo seu dinheiro. Entrou alguém pela sua capacidade. Entrou alguém, amados irmãos, entrou alguém pela sua posição. Pensamos bem na palavra que o Senhor nos está mandando nesta noite. Quem entrou? Entraram os chamados de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Chamados, os animais foram chamados. E também Noé foi chamado para entrar. E entraram por quê, irmãos? Porque Deus havia posto qualidade. Glória ao nome do Senhor naquela família. A qualidade qual era? Era justiça. bendito è il nome del Signore, lo spirito che stava nele era lo spirito violento, era lo spirito murmurador, era lo spirito sciumento, era lo spirito ambizioso, era lo spirito pretenzioso, era lo spirito mentiroso, era lo spirito ipocrita, era lo spirito falso, era lo spirito di adulterio o di fornicazione, era lo spirito, amato irmão, di vaidade. Não é como nós ouvimos ainda na oração desta noite, era o espírito da humildade. Irmão, nesta obra, para entrar nela, precisa entrar com o espírito da humildade. Se alguém vem com presunção de querer ser ancião, entra com este espírito. Você só entrou na congregação, dentro da arca você não entrou. Conquistar essa moça, de querer conquistar aquele moço, de querer se infiltrar no meio de uma família rica ou no meio de uma família, enfim, de renome, glória ao nome do Senhor. Você já entrou com um espírito diferente. Este espírito não permanece na arca. Irmãos, prestemos bem atenção, que ninguém se engane, que o Senhor conhece cada um de nós que está aqui dentro nesta noite, conhece o meu e o vosso coração, conhece o meu e o vosso espírito, conhece a minha e a vossa intenção. No fim, dentro da arca só permanecerão os justos. Prestai atenção. Os demais serão lançados fora. Glória ao nome santo do Senhor. Amados irmãos, lembremos-nos de uma coisa. Que esta é obra feita por Deus, não foi feita pelo irmão Francisco, não. Glória ao nome do Senhor, não é feita pelos anciãos, não. Glória ao nome do Senhor, quem ordenou esta obra foi Deus. E o que ela, o que Deus colocou nesta obra manifesta, irmão, que foi Deus que mandou construí-la. Bendito é o nome santo do Senhor. E ela tem que passar não por eu, pelo dilúvio da água, tem que passar pelo dilúvio das provações e das tentações e pelos ventos contrários também. Mas lembremos-nos de uma coisa, esta obra é de Deus, só cairão fora dela o que não deve permanecer nela, mas o que deve permanecer nela aguentará toda a tempestade, irmão. Aqueles que são chamados de Deus têm no coração o necessário para resistir a todo vento contrário. Tem o necessário para resistir ao volume da tentação e da provação. Tem tudo, glória ao nome do Senhor, porque está escrito que Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Lembremos-nos, irmãos, esta obra vai ser grandemente chacoalhada, como foi a arca. Glória ao nome do Senhor, mas ela chegará no fim, no seu destino. chega no seu destino. E se alguém quiser pôr nesta obra material seu, lembra-te, irmão, tudo que você puser nesta obra da tua cabeça, do teu intento, o Senhor mesmo mandará um vento contra ela que arrebentará tudo que você fez e você é capaz de perecer junto com aquilo que você fez. Deus sabia o dilúvio que viria. Quando Deus falou com Noé, Noé não tinha na cabeça o que viria, mas Deus tinha. Repreende o vento e dá ordem para o mar, que quando veio, irmãos, a grande tempestade que os discípulos estavam com o Senhor no barco, todos eles foram molhados. Todos eles foram molhados. Mas ficou a água no barco? Não ficou. Podia ficar, mas o Senhor não deixou. Irmão, aquele que você entrou dentro dele, glória ao seu santo e bendito nome. Lembra-te de uma coisa, o dilúvio cairá em cima dele, porque você está dentro dele, não te molhará. Glória ao nome do Senhor. Depois sairá, porque ele dá ordem, as águas não podem afundar. Bendito é o nome santo do Senhor, ele anda em cima da água. E para tua confirmação nesta noite, olha bem, que você está passando por uma terrível provação, não é? Mas o Senhor te diz, já venho vindo em cima da água para te socorrer. E tu verás o meu livramento. Irmão, bendito é o nome santo do Senhor. O que aconteceu, irmãos, com a arca? A água levantou. A água levantou. E o vento, Deus guiou o vento, que levou ela no seu lugar. Noé não fez nada. Tem alguém aqui que pensa que faz alguma coisa pela obra de Deus? Você não fez nada. Ah, eu trabalhei muito, mas não foi você. Foi a graça de Deus que operou por você. Como Noé não fez nada, antes pelo contrário. Ele dentro da arca havia trovoada de um lado, raio de outro, relâmpago de outro. Barulho por cima, glória, nome santo do Senhor. Guiar ele não podia guiar a arca porque não tinha leme, que o Senhor não fez leme para que ele não pusesse a sua mão, porque a mão do homem estraga a direção da obra. Deus queria guiá-la e ele foi obrigado a ficar lá, implorando o Senhor de joelhos, clamando: Senhor, guia este barco, guia minha arca, leva ela onde tem que ir, livra ela dos raios, livra ela dos coriscos, livra ela de tudo isso. Ela não tinha para-raio, glória, o Senhor era o seu para-raio. Ele mandava o raio para um lado, o raio para outro lado, e a arca ia o seu caminho, levantada pela água e soprada pelo vento, que a água no sentido espiritual é a palavra e o vento é o Espírito de Deus. Então o Senhor usa o vento como Ele quer, irmão, para destruir e para construir. Usa a água como Ele quer, para destruir e para construir. Bendito é o nome santo do Senhor. E você diz agora, estou no meio de um dilúvio de prova que não sai de jeito nenhum. Mas lembra-te, irmão, esta provação vai servir para te colocar mais alto. Não para você ser apreciado pela irmandade, não. Não, não. Lembra-te que quem está dentro de uma coisa, não aparece ele, aparece a coisa na qual ele está dentro. Se você está dentro de Cristo, não aparece você, mas Jesus Cristo aparece em você. Eu que muito se engano nessa obra, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fui lá, eu fui acolá, eu plantei aqui, eu semeei lá, eu dei testemunho aqui, eu dei testemunho lá, e você está tirando toda a glória daquele que você devia dar glória para ele. Você não fez nada, te diz o Senhor, porque sem mim nada podeis fazer. Deus sabe porque está mandando a palavra. Tem gente aí no banco inchado como um balão. Tem, irmão. Inchado como um balão. Olha, irmão, você está muito inchado. Mas o Senhor te diz nesta noite, eu vou furar esse inchaço, sabe? Te vou mandar uma prova em cima de ti que você vai dizer, Senhor, me perdoa que andei falando. Perdoa-me o que eu andei dizendo. Perdoa-me como eu andei me glorificando. Perdoa-me como eu vivi na vaidade, porque isto é vaidade, glória ao nome do Senhor. A pessoa não fazendo nada, sendo a graça de Deus trabalhando nele, e a pessoa dizendo, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fui lá, eu fui acolá, eu testemunhei, aquela obra é obra minha, glória ao nome do Senhor. Se é obra tua, leva para a tua casa. Aqui nós não queremos obra minha, nem obra de ninguém. Nós queremos a obra de Deus no meio de nós. Isto sim, glória ao nome santo do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Então tem outros que dizem, este é meu filho no Evangelho. Esta é minha filha no Evangelho. Irmão, se Paulo usou esta expressão, tu não conheces bem o sentido da expressão de Paulo, então não use a mesma expressão que ele usou. Não, não, glória ao nome do Senhor. Diga isto, estes são almas que Deus, pela misericórdia de Deus, me deu de testemunhar a elas. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, amados irmãos, lembremos-nos com que espírito se deve entrar nesta graça, com humildade, e permanecer até o fim. Até o fim. Não é para permanecer na humildade, irmão, até chegar aonde Deus queria. Irmão, não foi assim, não. Não foi assim. Foi debaixo de lágrima, debaixo de choro, debaixo de oração, de medo. Esta que muitas vezes, irmão, o Senhor manda a prova em cima de ti, que você tem que chorar, buscar o Senhor. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de mim, tenha piedade, olha como me encontro. Se tu não tiveres piedade de mim, eu pereço. Se não tiveres misericórdia de mim, eu perco a minha alma. Se não tiveres compaixão de mim, eu perco o meu testemunho. Tenha piedade de mim. Veja como sai um espírito humilde da tua boca. Se Deus te deixar, você já não falará mais assim. Mas o Senhor manda a prova para que te conserve na humildade. Bendito é o nome do Senhor, porque o Senhor diz, dos humildes é o reino dos céus. Até que o Senhor nos tire deste mundo, como fez com Noé, tirou de um lugar, levou para o outro. Conosco é diferente, tirará da terra e levará para o reino que ele tem preparado. Bendito é o nome do Senhor. Então ali já estaremos fora de perigo. Ali estaremos fora de pecar, livres de pecar, livres de ser tentado. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, amados irmãos, lembremos-nos disto nesta noite. Bem-aventurado é aquele que entra neste caminho com humildade e permanece nele até o fim com humildade. Com justiça. Com justiça. Justiça quer dizer, irmãos, andar no temor de Deus, andar dentro da sua palavra. Isto é justiça. E também com mansidão. Não é a mansidão que a pessoa fala manso. Não, não. Que muitas vezes, irmão, a mansidão do manso na carne está escondido atrás daquela mansidão alguma outra coisa. Mansidão que o Senhor se refere é aquele que está sujeito à bendita palavra de Deus. E muitas vezes para estar sujeito precisa resistir. Resistir. Porque se alguém quiser introduzir um mal nesta obra em nós como anciães, é isto e aquilo e deixarmos entrar, o que será de nós? Então muitas vezes precisa haver em nós um espírito de resistência. Bendito é o nome do Senhor, de firmeza também, e haver até um espírito de dureza, glória ao nome do Senhor, porque quando se fala com o diabo, não se pode falar mansinho, tem que resistir na fé. Não pensemos que o Senhor falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Não, não, não. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Que me serve de escândalo. Glória ao nome do Senhor. Então, muitas vezes, os irmãos podem ver algum ancião resistir uma pessoa ou resistir alguém que os irmãos não discernem bem a coisa e pensam, esse ancião é duro. Olha como ele é duro. É duro. Não é o ancião que é duro, é o Senhor que é duro nele naquela hora. Deixar entrar o mal nesta obra e não dividi-la em pedaços, bendito é o nome santo do Senhor, e não deixar entrar a mente do homem para funcionar nesta bendita obra. Por isto, amados irmãos, vamos permanecer na humildade e na mansidão e na paciência de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos pedir a Ele que encaminhe nossos corações na sua caridade. Por isto, irmãos, certo, será que alguém que diz, mas eu sou evangélico também, eu creio na palavra de Deus, eu tenho a Bíblia, eu pago o dízimo, eu faço isto, eu faço aquilo. Muito bem, mas você examinou se aquela obra, as medidas que tem lá foi colocado por Deus? Você já examinou se aquela obra, o que há lá é construção de Deus? Você não vê que fala no pastor fulano? Você não vê que fala no doutor fulano? Você não vê que fala no ministro tal? Você não vê que tudo lá é o doutor tal, é aquele homem tal? Você não vê que é obra do homem? Examina bem aqui nesta obra se você vê alguém falar, ah, este ou aquele. Aqui nós falamos que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas falamos que é Cristo não porque queremos falar, falamos que é Cristo porque sabemos que é Ele que faz esta obra. Nós não somos mentirosos, o que Cristo não fez, nós não falamos que Ele fez. Mas aquilo que Ele fez, nós falamos, foi Ele que fez. Glória ao nome do Senhor. Então, examina bem que você se acha com a Bíblia na mão, dentro de uma religião evangélica, pagando o dízimo, guardando o sábado, fazendo tanta outra coisa, e você se encontra numa obra ordenada pelo homem. O Senhor te diz nesta noite, você que veio buscar a resposta, quero que fale comigo, se aonde estou é obra de Deus ou obra do homem. Aqui está a resposta para você nesta noite. Te encontra numa obra de homem, no fim arrebentará tudo, rebenta tudo, porque no fim só aguentará aquilo que há de vir, a obra que foi destinada, ordenada e plantada por Deus. Bendito é o nome do Senhor. No fim resistirá tudo aquilo que há de vir. Só aqueles irmãos que verdadeiramente estão na arca do concerto do Senhor. Bem-aventurado é aquele que nesta noite mesmo diz, ah, Senhor, eu ainda estou fora e a porta está aberta para mim. E o Senhor te diz, e a porta está aberta para ti, entre logo. Glória ao nome do Senhor, porque você não sabe o dilúvio que Deus mandará sobre a terra. Virá dias que o Senhor derramará outras taças que ainda não foram derramadas, e os homens gemerão e não encontrarão mais a salvação. Bem-aventurado é aquele que entrou na arca. Bem-aventurado é aquela que entrou na arca. Então você que nesta noite veio pedir a palavra, você diz, bom, se vocês são guiados pelo Espírito Santo, quero que Deus me fale se a obra que eu estou é de Deus ou é do homem. O Senhor já te diz, é do homem. Saia fora dela porque ela arrebentará. Glória ao nome do Senhor. Entre na arca que você estará seguro. Tu irás até o fim. Deus seja louvado. Amém.